Manter cabeceira no zero. Tá da linha e manterão no zero, 2-0 mesmo. Para busca e acionamento. Livre, chama ataque. Chamará para o ataque 934. Pesada decolagem no zero, gol 2-0 mesmo. 770, solicita o nível 200. Sobe e mantém 200, azul. Autorizado 200, azul 2770. Para 200-60 milhas de Salvador, chama sendo Recife, frequência 125, décima 1. Sendo Recife, 25, azul 270, obrigado, boa, até a volta. Renato solicitou de via direita, tá livre. Então vamos para o lado externo para evitar a formação. Como já passou mais para o lado externo, tá livre? 094, sim, a gente tá livre. Obrigado. Autorizado até a saída do patch 3, 9134. Até a saída do patch 3, 9134. Boa, no 62, no próximo 4. Pronto, pode ser boa no 621. No 621, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, via rota do plano. Decolagem da pistola 0, curva direita, saída da EULE da Motiva. 11935, controle, 5566, código. Autorizado 360 para São Paulo Congonhas, decolador no zero com curva direita, da EULE da Motiva. 1935 para o controle, 5566 no transponder, voo 1621. Botão 09. Confirmaram, segue a rota do plano, 1621. Confirmativo, beleza. Chamará para o presidente, plano. 09, chama. Controle Salvador Azul, 2719, informação Lima. 719 da Azul, bom dia, ação de identificação, direto pelo 10 para 4 mil pés, 1015. Bom dia, direto pelo, para confirmar o altitude? 4 mil pés. 4 mil pés, 10015, Azul 2719, direto pelo. No ponto de espera, 1895, QNH 1015. Taxi ainda travou o avião da Avianca, ponto espera 1995, torre 1935. 1895. 1895. Azul 9134, vai seguir o Embraer da companhia até o ponto de espera. Mando lá a torre 1895, 1015, ajuste. Ok, segue o Embraer, no ponto de espera 1895, 9134. 9639, ponto de espera da pista, 10 pronto. Bom dia, Oxalé 6311, autorizado a alinhar, decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 109, ajustado no zero, 15.015. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10 com 1015, Oxalé 6311. Totalmente visual no setor, pode descer para 2.000, 3.896. E meia, reduzindo 1.7 a 0, não está livre, 2.000 pés. Número 2 na aproximação, está livre, LS. Livre 2.000, autorizado LS, 3.896. Vamos no 094, visual com a pista. Visual, vamos no 094. No 094, completa a aproximação, torre 1895. 1895, 094. Agora, chama o Stag. Torre, Salvador, bom dia, Azul 4451, pronto, pode estar agora. Azul 4451, mantém o ponto de espera. 737 da Gol, já pisando agora o marcador externo, interceptando o final do zero. Ciente, tá mantendo o ponto de espera, 4451. Oi, Gondo 094, aproximação final da pista no zero, tem baixado de checado, estabilizado. Gente, Gol 1094, tráfego avistado, voz da Avianca deixou a decolagem pista no zero, aguarde a pista livre. Guarda a pista livre, 1094. No 094, vento 140 graus, 109, altímetro no 0, 15, pista no 0, pouso autorizado. Pouso autorizado, 1094. 350 Marcel, pronto, quanto? Pronto, pronto. 1140 Marcel, 350, via Ampas, Luno 7, Orágua, após direto. Colagem da pista no 0, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. 1935, controle, 5573, transponde. Controle Salvador, bom dia, o Janel 63, no ano sumindo, passa 1500 metros. 311, bom dia, contato radar, passar 2.000 pés, curva de direita, voa Leda para 360. 360, subindo, autorizado Leda? Sim, Leda direto. Ok, direto Leda, obrigado, é 319. Vai esquerda, Pucajão, Maracaju, a saída. 3935, controle, 5573, transponde, Xanem 1 no 4. Correto, confirma o gate. 06. 62 chama pronto, 1 no 4. Quando pronto chama nesta 4451, tem condições de decolagem imediata assim que a pista estiver livre? Imediato, 4451. Gente, Azul 4451 alinhar e manter, aguardando autorização para a decolagem. Ali mantém 4451. 4 com 94 a bordo, 3 horas e meia na sala. temperatura da moto? 94, moto 4. Foi 4, suficiente. Impacto à direita, Índia. Ponto de espera 295, QNH 1-0, 1-5. Índia, ponto de espera 295, foi 15. Foi 4, bom dia. Aproximação, aguarde pista livre, reporte externo checado, 140, uma dúzia, 1015. Reporte externo, você está andando bem. 1-0-9-4, solo 2-5, Foxtrot, chame solo 2-1, 1-1. Foxtrot, 2-1-9. Azul 4-4-5-1, pistola 0, decolagem autorizada, 140 graus, 10-9, 1015. A linha decola 4-4-5-1. 4-8, informação com Sulinha, aguarde distante 4. Fala, 1-0-9-4, Rizão. 1-0-9-4, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Juliette, 1-0-9-4. Ligou 1621 com 134 a bordo, 4 horas e 7, Galeão. E meia, o vento de 130 graus, 1 dúzia de nós, altíssimo 1015, pista 10, pouso autorizado. Pouso autorizado 10, tá 3096. Fiquem, ligou 9621. Azul 4451, decolado aos 26, chama o controle 119.35, boa viagem. 1935, obrigado. Azul 9134 na escuta, tá pronto? Afirmativo, pronto, visual para a nova nação. Ok, observe a passagem do tráfego, é o erguoso da TAM, após aliar e manter. Após passagem do TAM, aliar e manter, no 09134. 340-44. Juliette, 1-0-9-4. Vai dar passagem ao bug da companhia que está seguindo para o ponto de espera. Após Juliette, portão 1-0. Portão 1-0 vai dar passagem na da companhia que está indo para o ponto de espera de Luiz Alves. Dona 648, pronto 4. Pronto, eu vou na 648. 648, autorizado Maceió, 350 via Zulu 7 Orago, após direto. Colagem da 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. 1-1-9-3-5, controle, 5577, transporte. Pronto, concurso de bombeiros, para o tipo de discussão para... Funcionamento da colagem. Jamo, Caju, controle 19, transporte 577, vou repartir. Correto, no 648, portão 01, no chame pronto. Chama na pronta, vou repartir. Gente, quase o policial é, próximo de onde? Tá ali vai ter colagem a partir do pátio com o ideal é, solicitado, 407. Bem, assim eu faço próximo ao corpo de bombeiro. Conseguiu prover o comandante e o tempo de voo, por gentileza? Seu voo, CLB03. Comandante 109-003, e o tempo de voo, 2 horas. Gente, 03-109-1003, 2 horas. Está presente 9000, só os 29, direito 121, 1. 2196, 1211, só os 29. Tá. 3296, bom dia. Está autorizado o táxi Alfa, reporta a Norte, Juliette. Alfa, Juliette, está 3296. Para nós, então, do pátio militar da base de Salvador, comprou a Norte, evitando o eixo 1028, tráfego em procedimento de decolagem, pista 10, ok? 10, Azul 9134, para informação de tráfego, temos o helicóptero do Policial Rodoviário Federal, à esquerda do eixo decolagem pista 10, decolará com o plano norte. Decolagem autorizada, 140 graus, 10 nós, ajustado 1015, azul. Decolagem autorizada, centro de tráfego 9134. 132,96 graus, bom dia. Nuno 184, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Ali, mantém. Autorizado subir direto ao 340, 4451. Afirmo. Obrigado. 407? Capitale 20. Pistão 3325. 5133-2563, boa nova, Oxa. Azul 4451, passa a informação, a restrição do nível 100 para decolagem na pista 80. Eu tinha verificado aqui mesmo, o FMS nosso aqui está com esse bugzinho, é só para tirar essa dúvida mesmo. Essa restrição é da AER somente para decolagem da 28, livre a estação 340. Obrigadão. Decolou, sai da conte. Mantém. Estação radada, decolagem suba via conde para o nível 170. Sensor 170, 93-4. 1620, 207. Gente, patrulha 07, decolada aos 33, chama o controle 119-35 até a volta. 1935 até a volta, 07. Uno 251, alterna 1-3325. 251-3325. Obrigado, até a volta. Uno 84, após a decolagem, mantém a reta até o 050, 5000. Devido ao tráfego aí que decolou à frente, performance inferior. O vento 150/10, após 5000 esquerda na perfil da PUCA. Você vai ter uma terreta. Quer cruzar 5 mil ou pode 5 mil? Como sempre da Fórmula 4, Salvador Azul 2719. 2719, tráfego avistado, continua aproximação, aguarde pista livre. 37, gol insano, decolagem pista 10. Gente, Azul 2719. retorno ao posto de estacionamento? Avenida 45, estou autorizado, seu contato. Deu meu nome 648? Afirmo, no 648, estou autorizado. Autorizado, chamada para o táxi, zona 648. Azul 2719, vento 140 graus, 10, estado 1015, pouso autorizado. 10, 15, livre pouso na 10, azul 42719. 1184, decolado 35, chama o controle 119, decimal 35. 1935, 984, Maria. É. 1621 na vista, tráfego final, Embraer da Azul. Afirmativo. Chama o pouso após olhar e manter, cabeceira 10. Após a passagem do tráfego na final, autorizado alinhar e manter, voo 92. Autorizado direto para o Dijamo e a seção para o 370. Mantém pronto, é 50 após para o Dijamo, voo 94, sinal 370. Zero quando chama o 94. Sim. 1279 no solo 37, direita via Foxtrot, chama o solo 121, ouro. Direita Foxtrot, 21, decimal 1, azul 279. Azul 2719, livrou na Foxtrot. 2719, autorizado Alfa Juliette, perdão, Alfa Reportância Juliette. Alfa Reportância Juliette, azul 739, acione identificação da sua via chegada Mari para o nível 050, ajuste 1015. Via chegada Mari 050, 1015. Ano 621, decolado 39, controle 119, décima 35, viagem. 119, 35, agora viagem, viagem. Táxi Índia, ponto 010, chame torre 1895, ajuste altímetro 0015. Índia, até o ponto 010, 1095, 2895, agora 643. 2719, ingresso Juliette, posição 03. Empresário Juliette, posição 03, azul 2719. O 1621, pode curvar a direita na Prod Motiva, da presente? Negativo Motiva, autorizado Prod Dael. Prod Dael, gol 1621. Gol 1184, Semicentro Recife, 12545, alterna 12685. Ok, 12545, 12685, bom dia. Bom dia, ponte espera da 10 para. Bom dia, voo 648, autorizado aliás, decolar, pistão no zero, vento 13, 0 graus, 109, ajuste 10, 15. Autorizado aliás, decolar 10, 10, 15, voo 648. Controle o azul 9134. Prossiga, azul 9134. Cidade de coordenar nível final 1150. Sobre mantenha nível 1150, azul 9134. 9134. Pátio 3, posição 1 Lima, para o pátio 1, posição 2. Gente, o senhor até saiu do pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. 1. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia, CEA 3198. CEA 3198, aciona identificação desta via chegada a Mari para o nível 060, ajuste 10 ou no 5. Via 060, no 0 ou 5. Possível. 48 no solo, não. Decolado os 43, chama controle 1945, tambor viagem. 1935, obrigado, abriu espaço. Salvador, gol no 648. Gol no 648, contato radar na decolagem sobre a via, saída PUCA para o nível 350. Via PUCA 350, posso levar a PUCA com referência? Negativo. Após 2 mil pés, está autorizado o JAMO. Melhor ainda, 2 mil JAMO, 648. Uniforme, Índia Mike Alfa, prossiga. Uniforme Transponder 5530, India Mike Alpha. Uniforme Índia Mike Alpha, livre ascensão para o nível 085, direto destino. Gente, não atrasa reportar, decolagem autorizada com o prova do Fábio de Tatuã, 140 com 10.015, guardião 01. Sou 1621 no Xane Centro Recife, 1251 no Atenão no 3325. 351 no 3325 no 62, obrigado. Sou 1739, livre da retirão de altitude em Itape, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado LS, SE da pista no 0, reporte estabilizado. 2000 no 015. Vai encontrar estabilizado no 931. 131-98, desce para o nível 050. 050. Próximo. 7-1, vai ao 01, acione normal, 1-7-1-1, transponder. Aguarde transferência, vai ao 01. Acionado 1-7-1-1, aguardando a transferência do Guardião 01. Uno 648, chame centro Recife, 12545, aterna 12685. 12645, boa. 5 que bloquear o farol de Itapuã, transferência o controle 19.35, até a volta. Até a volta, quando bloquear o farol de Itapuã, 19.35, controle Salvador, Guardião 01, graças. Controle Salvador, bom dia, Guardião 01. Guardião 01, prossiga para o controle. Guardião 01, em patrulhamento preventivo na linha do litoral em toda Salvador, Guardião 01. Gente, Guardião 01, nos pés, ajuste no 015, na escuta do controle. 015, na escuta desse controle, Guardião 01. de 1-3-4, 5 milhas para Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju na sequência 1-2-0-3. Um 98, livre da instrução em TAP, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Desça para 3.000, livre da restrição, no 0 no 5. Confesso, Charles, autorizado ingresso 741 para a posição 02. E é com o Charles, ciente, ingresso 741. Estabilizado, Gol 1739. 1739, complexo Noite Torre, 1895. 18. 431198, vista para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000, reportado estabilizado. Torre, Salvador, eu vou 1739 ILS. Gol 739, caso receba indicação à direita, temos o helicóptero da Polícia Militar da Bahia, mantendo o corredor axé à direita, em patrulhamento naquele setor. Pista no zero, pouso autorizado, vento no 50 graus, 8 nós, ajustado 1015, pouso autorizado. Ok, 1015, livre pouso, gol 739. Fica atento a alguns passos na curta final, próximo do eixo no 735. E aí, galera? Interceptando o curso do localizador, já tem a pista vista, está 3198. 3198, complete final, chame torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, muito bom dia, SAM 3198, estabilizado no ILS, ainda 2 milhas e meia do Índia Serra. 10, tráfego avistado, continua aproximação, aguarde pista livre, teto 3198. Ok. Nós estamos 55 direita, 1, 2, 1, 1. Autorizado ataque via Alfa, reposta Juliette. Via Alfa, até Juliette. 3198, pistão 0, pouso autorizado, vento 30, 130 graus, 10, 9, 1015, pouso autorizado. Pouso autorizado na 0, tá 3198. A cheiro já chega a tá me deixando os 11. Foda, né? É, podia ser aquele cheiro do rio lá, já chegando alto. Boa tarde. Stabilizer approach. Salvador, indo mais Alfa, 8510, 10 autorização para transição para 105. Transição 105, indo mais Alfa. Indo mais Alfa, minha transição para 105. Sim. Request taxi. Endurance 0 to 1 was alternate Bravo Romeo Foxtrot, then Sons on board, 1 0 to 1. 1 4 0, approve the taxi, name contact India, 100.1 contact the tower, 1 8 195 10 8 10 15. 1015 and Big April, India, 2 host point 1 8 10 1 18 95, thank you, well, my name is 6140. Aproxima 094. Gente, prepara a mão no frotier, guardando o copião. Bola 739, observa o táxi do Airbus da Avianca após a ingressa de Liette, posição 04. Ok, após a Avianca, dá pro 04. Vou ficar treinando. Fala o azul, passa pro azul 27 no nosso. Prossiga. Prossiga, previsto para Guarulhos, já dá eu? Tinha um da Eulê da Motiva. Eulê da Motiva. 094.cópia. Nível 370, decola, pista no zero. A curva à esquerda na saída Momo Froti via o voo 19. Pós Bangu, Abucu e prossegue conforme rota. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5104. Para Fortaleza, 2370. Decolante da pista no zero, com a primeira curva à esquerda, na saída Momo, com tradução do Frost. Aeroveia Pedro 19, Bangu, direto, Abucu. Abucu. Depois, segundo ato, transformou com a tradução de 995. O telefone é o 104, o Bono 094, está no porta. No 094, provavelmente a correção é pronta se tiver escalamento. Pronto, se tiver funcionamento, você vai passar. Gente, no 094, autorizado, chão contato. Demora para estar no 094. Fala, Salvador, boa tarde, eu tô 3198, livrou, tá na sua escuta. 3198, bom dia, estou autorizado o táxi via Alfa, reporta, onde é o táxi da Juliette? Alfa, reporta antes da Juliette, tô 3198. morning, Oceana. 6140, hold point, runway 10. Morning, Oceana, 6140. Clear line up and take off, runway 10. Wind is 140, decrease 29. Okay, roger, clear to line up and take off, runway 10, Oceana, 6140. Então 31 no avião, prepara Dial Lady e Rumi aguardando o copia. Dial Lady e Rumi aguardando, tá 31 no avião. Então 3198, ingresso a Juliette, posição 09. Juliette pro 9, 3198. 3191, ponto copia. 31 no avião? Pronto, copia. Afirmo. Autorizado Galeão, nível 340, decola pista no zero, a curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, Viel Pai November, 857, após move. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5020. Autorizado nível 340 para o Galeão, decola do normal zero no perfil da El, Leda, Irumi, com curva à direita. Após interceptor pelo novembro 857, moço. 1935, controle 5020, código transporte para 3191. 3191, protegimento correto, são pronto, pushback, funcionamento. Tchau, lá. Polo 094, suspense para o táxi, 170 a bordo, 173, alternativa restrita. Com 1094, fique atento ao Airbus da tanque, ingressar a posição 09, após autorizado o táxi, via parte 1, taxi center, ponto 010, chame torre 11895, ajuste altímetro no 015, bom voo. Estamos aproximando a aeronave da TAC, vai estacionar na posição 9. Pode utilizar o pátio Índia, por Índia, para a posição 10. Lá, 2, 18, 95, vou ter a nossa base. Zero, Airborne 03, Salvador Control Frequency 119, Small 35, Airborne 03. 118, 35, thank you, and you're back here, 6140, bye bye. Vamos 094, bom dia, autorizado aliás, decolar pista no zero, vento 140 graus, 109, altímetro 1015. 1015, altímetro autorizado aliás, decolada pista no zero, 094. Oh. 8864, virou informação de Marte. 1864, essa é a identificação, desça via chegada Mari para nível 050, ajuste 1014. Sendo via, autoriza a Duna? Negativo, Duna, manter o perfil. Esse é o 1864. Salvador, autoriza ainda mais alta, atenção para 125. Extensão 125, confirme, vai manter sinal 125? Afirma. Como é que é, Alfa? Prossiga, afirmo. Sente. Leme 140, controle do Salvador, tá na escuta? Chame controle 119-35, Los Angeles. Ótima passe, velho. Bom jogo aí amanhã. Valeu, obrigado, boa noite. Passe pro Bahia. É, eu sou mineiro, mas a gente pensa. Tá, é, obrigado. Valeu. Saída da El, Leda Motiva. Via Upper Zulu 10 Salvador. Controle de Salvador, opera 119-35, transponda 5023. Como 094, acione transponder 5014. Vai corrigir 5014, obrigado. Copia? Afirmo. Obrigado. Zero 94, contato radar na decolagem, escuta via Momo para nível 370. Momo 370, obrigado. Plano, faz gira com o taxi Recife, 125-45. 125-45, thank you, bye-bye, 6140. Aqui é o American 229. de Cogbo, para evitar uma formação, voo 94. Eu preciso de usar para de Cogbo. Obrigado. Prossiga. Senhora, solicitando autorização de reboque do portão de número 11 até o pátio remoto, posição número 2. Está autorizado o início de reboque até através da posição 06. Positivo, até através de 06, obrigado. Solo, o ideal seria voar na proa norte para evitar a formação, está bem em cima de logo depois de Cogbo. Na proa, por quantas milhas para desvio Gol no 094? 30 milhas, na proa norte. Por quantas milhas? 30. Tango Charlie, Juliette Novembro, prossiga. Juliette Novembro, confirme tipo de equipamento. Charlie Juliette Novembro, só em transponder 0136. Meia, linha 7, após o travesso para da barra. Bom, no 094, está autorizado desvio. Confirme por quantas milhas vai manter a proa do 360 para esse desvio. Ah, a gente vai com razão máxima agora, vai passar sobre as camadas. A gente pode manter a rota se a senhora quiser. Gente. Zero 94, chame sempre o Recife, 12545. Ótima pasta, obrigado. 1864, após etapa desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, pode estabilizar. Positivo, após etapa, Zuna, desce 2000, 1014, boa noite, minha mãe. Fazer um 01. Que posição?